Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Amém. Juntos. Tenda sua mão um pouco para o Senhor. Vamos juntos confessar. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz do Senhor nesta tarde. Aleluia. Que nós nos reunimos aqui para estarmos na presença do Senhor e recebermos a palavra dEle, o que nós precisamos. A direção, enfim. Tudo que nós precisamos. Cura, paz. Tudo que nós precisamos, a palavra de Deus, é tudo que nós estamos buscando na vida. Então nós não podemos ficar sem o alimento da palavra, porque ninguém cresce espiritualmente se não tiver a palavra de Deus enraizada dentro de si. Tá? Tiago já ensinou isso. Ele disse que é para implantar a palavra de Deus. E nós já sabemos que implantar, nós temos que assimilar. Como que a gente assimila a palavra? Nós temos que ler muitas vezes um livro só. Por quê? Nós vamos assimilar o assunto que ele está tratando lá. Então, nós já aprendemos que nós não podemos separar a palavra de Deus naqueles capítulos que estão lá, ou até uns títulos que tem que acabam separando uma fala, um contexto, né, que traz um entendimento do que é o assunto. Então, um capítulo, às vezes, corta o assunto, se a gente parasse ali. E se a gente continuar a leitura, a gente vê que continua ainda o mesmo assunto, a mesma ideia, o mesmo ensino. Então, nós temos que ler contínuo. A leitura tem que ser contínua. Não podemos fazer paradas. E isso nos leva a assimilar a palavra. Então, se eu for lendo várias vezes, eu vou assimilar. A minha alma assimila, o meu intelecto assimila. Tá? E quem assimila a palavra de Deus, acaba meditando. Porque é impossível meditar se não assimilar. Tá? Então, essa é uma das chaves, né, da oração. É necessário assimilar a palavra. Isso só vem através da leitura. Então, o pastor David ensina que não é para a gente procurar, no primeiro momento, tradução daquelas palavras que a gente não entende. Porque tem lá umas palavras tão diferentes, né, que a gente não usa, mas o que será que isso quer dizer mesmo? Então, o objetivo não é ficar, no primeiro momento, pegando tradução, mas é pegar o assunto. O que, que ele está falando nesse assunto? Então, esses livros do Novo Testamento, os pequenos, no geral, ele tem um assunto que se sobressai. E depois ele então encaixa outros ensinos, ficam acoplados a este, né, assunto que se sobressai no contexto, tá? Então fica fácil da gente ir assimilando. E você, se você observar, você vai ver, vai entender o que ele está falando ali. Então só de vocês lendo e vai orando em línguas. Se você quiser orar em línguas junto, lendo e orando baixinho, tudo bem. Às vezes a pessoa prefere ficar só lendo, às vezes é alto, fala um pouquinho alto a palavra para poder prestar mais atenção no que está lendo. Porque nós temos que prestar atenção. Porque se eu vou lendo e estou orando em línguas e nem estou prestando atenção, eu não vou assimilar desse jeito. E a gente sabe que a mente, ela vai para muitos lugares, né? Então ela nos deixa e vai embora. Então ela é bem complicada. Então, se a gente for treinando, ela vai começar a prestar atenção. Em vez de ficar pensando, por que que a nossa mente faz isso? Ela não fica atenta o tempo todo naquilo que nós estamos querendo que ela fique prestando atenção. É porque na queda do homem, quando Adão caiu, ela teve que tomar um posicionamento de direção de vida. Porque toda direção vinha pelo Espírito. Mas ele morreu espiritualmente. Então, ele não tinha mais direção. Então a alma, para sobreviver, ela se levanta com todo o potencial dela e começa então a buscar a solução para a situação, direção e tudo mais. Então isso faz parte da queda do homem. E nós nascemos caídos, né? Nascemos mortos espiritualmente. Então a nossa alma já vem com este produto, né, dela, de sobrevivência. Mas não é para ela ficar nesse lugar. Então, por isso que a gente está lendo a palavra e tal, ou está adorando a Deus, está querendo, sabe, enfocar o Senhor, e a gente se distrai. Quando vê, já foi, a mente foi lá longe. Por quê? Ela quer resolver situações. Ou antigas, coisa velha, ou coisas que estamos passando, ou coisas que nem chegaram ainda. Mas ela já fica bolando, não é assim? Então, isso é um tormento, gente. Né? Por isso que nós temos que nos encher da palavra e viver pelo Espírito, para nós termos a calma, a paz e recebermos a direção para tudo que nós precisamos na nossa vida. Porque se a nossa mente está calma, tranquila, sossegada, né, nós temos uma qualidade de vida maravilhosa, né, porque não tem nada que nos sufoque, que nos tira nosso lazer, que seja, ou aquela condição que o Senhor dá de tranquilidade. Se a gente vive pelo Espírito, nada vai nos atrapalhar. Mas se a gente vive pela alma, nós estamos sempre sobrecarregados. Tá? Então, por isso que meditar na palavra é essencial, e quem medita muda de vida. Muda o comportamento, muda o modo de pensar, muda, sabe assim, a vida muda. Então não é nada que seja impossível e nem difícil. É questão de buscar e fazer, disciplinando. Tem que ler. Então nós vamos lendo várias vezes um livro, e assim, depois de algumas vezes, a gente já assimilou o assunto. Porque o Espírito Santo vai trabalhar com aquilo que nós estamos colocando no nosso espírito. Né? O Espírito Santo não vai fazer o que não tem lá dentro. Como é que ele vai me lembrar de passagens da Bíblia e assuntos que eu preciso deles para a decisão da minha vida, se eu nem tenho eles dentro de mim? Tá? Então, por isso que é importante. Então, como nós fomos muito carnais, né, a nossa alma quer continuar nessa direção. Mas nós temos que fazer o possível para ir para o outro lado, para o Espírito, aonde Deus vai estar conosco, agindo. Então, tudo que nós fizermos vai vir com a direção de Deus, com a vontade de Deus. Então, nós não vamos fracassar. Não tem como fracassar. Agora, tudo que é da mente natural, um dia vem o fracasso, vem a derrota, porque foi escolha humana, não foi direção de Deus. E nós precisamos estar bem alinhados à palavra para nós não nos confundirmos algumas vezes, pensando que é Deus que deu uma visão, uma palavra, uma direção, e foi o nosso pensamento humano. Então, por isso que nós temos que ir treinando, porque mesmo que a gente erre, nós estamos buscando para acertar, até que a gente fique familiarizado com essa, com esse canal que é espiritual. Então, isso é o que vale, é a vida espiritual. Então, gente, o esforço que a Bíblia diz que nós devemos batalhar para termos fé, é porque a nossa alma não tem fé. Então é toda essa busca que nós temos que ter, em buscar o Senhor. Mas de coração, gente, nada que é mecânico vai funcionar. Porque mecânico é coisa da mente, sabe, que quer fórmula, que quer resultado rápido, com coerência. Não é assim que anda com Deus. Não é com resultado natural, não é com intelecto. Então a nossa entrega tem que ser verdadeira. E Deus, o Espírito Santo, está operando através da palavra, da adoração que nós estamos fazendo, enfim, todas as outras práticas. E a oração em língua, tá? Então vamos procurar meditar e encher a nossa vida com a palavra, porque a mudança vai vir. Porque a palavra é luz, é lâmpada. A Bíblia diz isso, né? Então é onde Deus age, é através da palavra no nosso coração, tá? Então, procurem mais com diligência. Ah, eu já li tanto a primeira João, mas pode muito mais tanto. Não pode parar. Nem os evangelhos. Agora que a gente está estudando bastante os evangelhos, fica diferente quando você lê, porque você já entende bastante coisa. Né? O que, que Jesus está falando lá? Porque quando nós não tínhamos os ensinos da nova natureza, os ensinos do reino de Deus, nós líamos aquilo sem ir no fundo. Só víamos assim, Jesus curando, expulsando o demônio, mas a gente não estava entendendo. O que, que é que Jesus está fazendo? Agora nós sabemos, né, que ele veio para ensinar como vive no reino de Deus. E só pode viver no reino de Deus quem nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo, se enche da palavra. Somos nós, hein? Amém, beleza? Então, vamos falar aqui desse livro aqui, olha, gente. Há poder em suas palavras. Amém. É do Don Gosset. Então, gente, poder nas palavras. Se eu me encher da palavra de Deus, eu vou falar a palavra. Então, a palavra que vai dar qualidade para a minha vida. Eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter amor, sabe, eu vou ter direção. É a palavra de Deus. Ele vai falar sobre isso, tem orações, mas veja a importância. Por que é que eu estou amargurada? Por que é que eu não estou bem? Porque eu estou fora da palavra. Eu estou sem a palavra. Se eu começar a colocar a palavra, eu vou começar a enxergar o que a palavra diz. É bárbaro. Então ele está falando sobre isso. E a gente vai ver, até no futuro, coisas que nós falamos acontecer. Então veja como é importante a palavra. Nós pensamos que quando a gente fala, a palavra vai embora com o vento. Ela não vai porque ela tem poder. Então pode ser coisa boa ou ruim, acaba acontecendo. Tá? Por isso que o Senhor diz que a gente tem que abençoar sempre. Sabe? É melhor ir abençoando, abrir a boca e abençoar, porque Deus está agindo para o mal não vir. Amém. Até o inimigo Deus mandou, né? Então, e não é para parar, né? Então ele começa dizendo, olha, se te amaldiçoou, você abençoa. Se te bateu de um lado, você dá outra. Se pegou sua capa, você vai dar outra. Se não pagou, você vai e ainda dá mais. Quer dizer, gente, abençoar é algo que vai trazer benefícios para a nossa vida. Mas, gente, a bênção não é nada coisa mental, um esforço, sabe? Ai, eu vou agradar a minha vizinha, vou agradar... Não é isso, gente, é uma coisa que tem que fluir. Tem que fluir. Então, é um modo de vida abençoar as pessoas. É um modo de viver, porque sai de dentro de nós. Então é isso que ele vai falar nesse livro aqui. Vale a pena, certo? Não é demais? É, porque daí o retorno é para nós. Bárbara. E, do Kennedy, 7 passos para julgar a profecia. Então, sempre tem profecia. Bom, principalmente em muitas outras igrejas. Aqui, quando o Senhor está falando profeticamente, nunca eu digo aqui, o Senhor está falando... assim diz o Senhor, porque não é preciso que seja assim. Quando o Espírito Santo age como profecia, uma palavra que Deus quer que venha para a comunidade, não é preciso dizer ao Senhor. Então, quem não está familiarizado com a palavra, nem saca, nem se manca que é profecia. E muitas das vezes tem sido profecia que está sendo trazido aqui na igreja. Tá? Então, as pessoas às vezes não se atentam porque não sabem que é profecia, porque não se diz assim, diz o Senhor. Tá? Então, por isso que é preciso nós julgarmos as profecias. Para julgar as profecias, nós temos que ter bastante a palavra, porque tem que estar alinhadíssima ao que a palavra de Deus diz. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, porque tem muita profecia por aí, né? Que às vezes é uma boa vontade que a pessoa tem, ela está animada e ela quer alguma coisa boa para você, ela tem, segura sua mão, olha, o Senhor me deu uma palavra, amém. Mas às vezes vem com uma palavra muito de maldição, olha, cuidado, eu não sei o que, eu estou vendo, vai acontecer. Estou vendo caixão de defunto. Tem isso, né? Tem, está lotado. Então, isso não acontece aqui, mas... Está sempre acontecendo profecias aqui dentro da nossa igreja. O Senhor está falando, não precisa mudar o tom de voz absolutamente, mas é preciso discernir. E se eu não ouço as palavras de Deus, eu estou perdendo o que ele está falando. Às vezes é uma advertência, às vezes é uma palavra que é para solucionar até a minha vida, os meus problemas, e assim vai, e eu não estou nem percebendo. Então é preciso ler mais a Bíblia, tá? Então esses livrinhos de hoje. Então vamos continuar o nosso estudo, gente, porque nós temos que cada dia entender mais como é que anda na nova natureza. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 e vamos observar esse super ensino que o apóstolo Paulo está dando aqui, logicamente baseado no Espírito Santo que deu para ele esse ensino. Ele aprendeu com o Espírito Santo. Então, 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar sobre desta vida nova, sobre o Espírito Santo, como que ele age na nossa vida. Sabe por quê? Se eu permitir que o Espírito Santo haja mesmo na minha vida, o meu modo de pensar vai mudar. Mas ele vai mudar como? Ele vai mudar para o jeito que Deus pensa. E parece uma coisa meio absurda. Para o religioso é absurdo. Porque o religioso, se você falar que nós podemos fazer o que Jesus fez, ele vai ficar bravo, vai brigar, vai sair batendo o pé, vai virar as costas e falar, isso é heresia. Vai até falar isso. Mas não é, porque o religioso, ele está parado na mente humana. Ele não entra no Espírito. Ele não tem essa familiaridade com o Espírito Santo para ser guiado por ele. Então, Paulo dá um super ensino aqui do que é, como que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, como que nós vamos pensar como Deus. Nós temos que pensar como Deus, porque o reino de Deus tem um pensamento. Nós estamos aprendendo isso, sempre estamos estudando. Por isso que é preciso estudar a palavra, meus irmãos, porque nós temos que crescer espiritualmente. Então veja aí, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo, vamos no 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito com letra minúscula, certo? Que é a nova natureza, que vem de Deus. O nosso Espírito nasceu com a imagem de Deus. Que é para ficar claro, mais ainda. Gente, imaginou isso? O nosso Espírito não tinha forma nenhuma, estava morto. Para Deus, estava no inferno. Mas quando a gente aceitou Jesus, ele nasceu de novo com a forma de Deus. Ele tem a forma e o caráter de Deus. É o nosso Espírito. Então nós vamos entender e aprender aqui como que nós temos que andar. Mas peraí, mas por que eu não ando assim? Se eu tenho no meu Espírito o caráter de Deus, a forma de Deus, por que é que eu não ando assim? É porque eu ainda estou muito estruturado no natural, na minha mente carnal. Eu tenho que sair desta e entrar no Espírito. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Mas isso foi se perdendo ao longo dos séculos, em 2000 anos. Então ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito com letra minúscula que vem de Deus, a nossa nova natureza, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conheçamos o quê? Todos os princípios do reino. O povo fala do reino. Você tem que semear no reino. Só fala nisso. Mas qual é a mente do reino? É isso que eu preciso saber. Porque Jesus tinha toda a mente do reino. Ele pertenceu ao reino. Não é? E se eu não nascer de novo, eu não entro no reino. Não adianta ficar semeando. Eu não nasci de novo. Eu preciso pensar como é a mente do reino que Jesus veio trazer. Então é isso que o Espírito Santo está ensinando aqui. Aí no 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vocês estão se lembrando daquela parábola do pastor David, da galinha e do pato? Né? O pato nasceu lá com os pintinhos, filho da galinha. Aí ele foi crescendo, mas ele foi vendo que ele era desajeitado. Umas patinhas lá diferentes, né? Não dava para ciscar. O bico chato, não dava para pegar as minhoquinhas. Aí ele viu o lago e se jogou, a mãe ficou louca. Pega ele, cata ele, dá umas palmadinhas no bumbum. Quem mandou, você vai morrer afogado. Daí ele disse assim, ah, mas eu gosto da água, eu quero nadar. Nenhum pintinho entrou na água, nem sabe. E não vai e foge. Mas ele queria. Por quê, gente? Era a natureza dele. Até que ele cresceu mais, entendeu, olhou bem, mas eu não sou galinha. Eu sou pato. E a minha natureza é nadar, é até voar. Então é isso que ele está falando aqui para nós. E daquele dia em diante, ele largou mão, né? Ele ia visitar, lógico, né? Lá onde ele nasceu, mas olha, eu não tenho nada a ver com você. É que nem a gente, quando nasce de novo, e o bando da família inteira está lá, tudo morto. Espiritual, né? Como é, gente? Eu sou pato, vocês são tudo galinha aqui, não dá. Mas enfim, somos família, beijinho para cá, beijinho para lá, tchau. Porque agora eu vou voar, vou nadar. Eu sei isso aí, vocês não sabem. Né? Então, quando ele diz aqui, são coisas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por quê? Nós agora entendemos o que o Espírito Santo ensina, porque nós temos um Espírito igual ao dele. Isso é fantástico. É questão só, meus queridos, de nós nos entregarmos. Levar uma vida buscando Deus. Estão acompanhando? E a nossa vida vai ficando diferente. Se você tiver aquela disciplina de buscar Deus, você vai se afinar com Ele. Porque você tem uma área que é igual a dele. Então, o Espírito Santo vem ensinar no nosso espírito. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A gente sabe que a nossa mente não aceita. Enquanto ela não está transformada, ela não aceita, né, gente? Ela precisa ser transformada e renovada. Ela acha absurdo tudo que Deus fala de situações para a solução de nossos problemas, mudanças de situação. Ah, não, mas isso é impossível, não vai dar. Não precisa ir lá achar a mente de uma pessoa do mundo. A minha mente. Ela não quer. Vocês estão acompanhando? Então é isso que ele está dizendo. No 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ô, gente, o homem espiritual, quando ele olha no espelho, que nós sabemos que o espelho é a palavra, ele vê Jesus. Ele lê e ele vê que é isso que é para nós sermos. É isso que é para o nosso espírito se levantar e nos dominar. Por isso que ele diz lá, na segunda carta aos Coríntios, né, que nós somos transformados em glória em glória, na imagem de Cristo, quando olhamos no espelho. Estão lembrados dessa passagem? Então é isso que ele está falando. Porque nós vamos mudando, a nossa mente é que está mudando. Nós estamos passando a receber o pensamento de Deus e já estamos começando a pensar como Ele. Porque o homem natural jamais pensa como Deus. É absurdo. Por isso que nós temos que lutar para que esta mente natural não nos domine mais. Mas isso só acontece se eu começar a ler a palavra. Eu tenho que ler a Bíblia, começar a orar em línguas. O Espírito Santo começa o processo de mudança. Ele está falando toda aquela palavra que eu estou colocando dentro do meu espírito. Atenção, nosso espírito não nasce maduro, crescido, grande, gigante. Ninguém nasce assim, nem no natural, nem no espiritual. Nós precisamos alimentar, ele tem a natureza de Deus, mas ele não está pronto para tudo. Ele aceita tudo que é de Deus, ele jamais discute, ele jamais vai contra, mas ele precisa deste alimento, certo? Então, o nosso discernimento vem da parte espiritual agora. Vai bem a calhar com esse livro do Kenneth. Porque é o que ele diz no versículo 14. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Porém, no 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É isso que eu digo. Ele lê a palavra e ele já tem a palavra como um julgamento para ele. Ele começa a entender o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer. Quem lê Bíblia muda de vida e ora em línguas. Amém. Começa a entender, eu não posso mais ser assim, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então é um processo, certo? Mas já entende. Só que não pode ter preguiça, né, de ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Aí no 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é, nós temos a nova natureza. Então nós precisamos que o Espírito Santo venha agora nos ensinar, já que nós temos essa nova natureza, que ele pôs aqui como mente de Cristo, nós precisamos que o Espírito Santo venha nos ensinar o que ele acabou de falar aqui. E nos ensinar o que, gente? A pensar como Deus. Então nós precisamos ver um pouquinho como Deus pensa. Então vamos lá em Lucas, capítulo 13. Abre a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 13, e vamos ver como é que Jesus pensa. E para a gente ver que nós temos que nos ajustar a esse pensamento. Então, não é pensamento positivo, é pensamento de Deus. É outra coisa, né, gente? Nova era, pensamento positivo, não tem nada a ver. Mas o pensamento de Deus, gente, é o pensamento de poder. É um pensamento que não é natural, é sobrenatural. Então, veja versículo 10. Lucas 13, versículo 10, olha só isso aqui, diz no versículo 10, ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nestes dias para seres curados e não no sábado. Gente, veja a diferença da mente religiosa, a mente carnal, da mente espiritual de Deus. Jesus chegou lá, não interessa que dia seja. Quero nem saber que horas são. Tem problema? Vamos resolver agora. Não é demais isso? Então essa é a mente de Deus. E o religioso acha o quê? Que Deus não quer fazer, não é assim? Não é hora, não merece, você pisou na bola ali, você está fazendo coisas erradas, você... Gente, se nós estudarmos os evangelhos, e vale a pena, quando você for ler, preste atenção nisso, que Jesus nunca ficou prestando contas de pecado das pessoas para curar, né, gente? E, mais ainda, nunca quis que as pessoas ficassem de joelhos se arrependendo, para depois ele curar. Então, cura é uma coisa que Deus quer. Então, nós temos que mudar a nossa mente. Estão acompanhando? Peraí, se eu estou doente com esse negócio, eu aqui nos próximos posso ficar aqui. Deus me quer. Deus me quer sã, sarada, completamente. Então, gente, a religião começa a colocar muitos obstáculos para as pessoas não serem curadas, dizendo que Deus não vai curar. Ah, você está com esse pecado, está com aquele, não interessa. Deus cura. Depois vai vir o arrependimento, porque depois Jesus sempre que curou, ele diz, vai e não peques mais, não é isso? Ele nem precisa, não precisou de prestar contas com nada. Não é demais, gente? Nós, então precisamos abrir a nossa mente com este entendimento. Mas não é só de você me ouvir, que isso é automático e você já vai começar a andar neste nível. Você está ouvindo isso, então é para você se alertar, estudar a palavra e pôr em prática na sua vida. Então, uma das coisas que Deus quer para nós é cura. Cura física. Não importa o que seja, a enfermidade seja. Não é para ficar para sempre, é para sarar. Amém. Outra coisa. Essa mulher que entrou aqui, diz aqui que ela estava 18 anos doente. Gente, ela ia lá para a igreja todo dia, semana, sei lá quantas vezes. E ela daquele jeito, todo mundo vendo. Sei lá se alguém orou por ela algum dia para ela ser curada. A gente nunca nem orou. Está cheio de igrejas por aí que ninguém ora para ninguém que está doente. Você que se vire, fica doente, que mandou. É, entende? Então, Jesus ficou mais indignado do que o chefe da sinagoga em ver a situação daquela mulher, doente, 18 anos. Muito mais indignado, tipo, na hora, vem cá, pegou na mão da mulher, ser curada agora. Impôs as mãos e ela se endireitou. Olha que alívio. Então foi uma cura fantástica. Isso é o pensamento de Deus. Jesus sempre teve essa mente, tá? Porque ele nunca andou na alma e nem no pecado. Jesus já nasceu com a nova natureza, com o Espírito nascido de novo. Foi o primeiro homem que nasceu vivo para Deus depois que Adão caiu. Tá? Então, ele sempre andou com a mente de Deus. Ah, mas é difícil. Escuta, é só ir buscar a transformação. Tá? Ah, mas eu orei e não foi curado. Ah, tem que insistir, porque isso tem que crescer, tem que fluir de dentro de nós. Porque nós que vamos exercer essa autoridade no nome de Jesus, comandando a cura. Você tem que fazer isso para você e para quem quer que seja. Não aceitar. Tá? Lembra que minha árvore estava morrendo, o limoeiro, metade já estava morta. Todo mundo, ai, está morrendo, está morrendo. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Comendo churrasco e amaldiçoando a coitada da árvore. E eu, confessando a palavra lá por em volta, Deus, você vai deixar morrer? Fala com ela. Aí eu, quando chegava lá e punha as mãos, eu confessava a bênção. Ela ficou toda sarada e viva, a outra parte. Então, se Deus faz isso numa árvore, por que que ele não vai fazer em nós? Tá? Ele pode fazer no seu cachorro, no seu gato, no que você tiver de bicho em casa, para tudo, para uma planta. E como não para uma pessoa? Gente, estão acompanhando? Essa é a mente de Deus, o pensamento. Nós temos que buscar isso. Uai, pode estar doente a parte financeira, também tem que orar. Estão me acompanhando, gente? E assim, em todas as áreas que nós estamos esbarrando. Nós estamos esbarrando no quê? No modo errado de pensar. Né? Então, nós temos que buscar esse pensamento de Deus como que Jesus tinha. E nós vimos aqui que a mente de Jesus era completamente diferente do chefe da sinagoga e de todos que estavam lá, ou não? Tá certo? Então, nós temos que aprender com o Espírito Santo este treino, porque o Espírito Santo vai nos ajudar no treino. Porque é treino. Você tem que exercer isso na sua vida. Você vai fazendo isso. Você vai, esse momento a sós que você está com Deus, é você estar crescendo espiritualmente. Você está recebendo dele para você ir pondo em prática em todas as situações. Para você não ficar andando igual o mundo. Nós temos que andar igual Jesus, conforme está escrito na primeira carta. Tá? Para a gente ter o pensamento igual ao dele. Se você ama Jesus, ande como ele andou. Na primeira carta de João ele diz isso. Ah, você ama Jesus? Então ande como Jesus andou. Então nós temos que buscar ter o pensamento igual ao de Jesus. Então vamos ver 1 João, capítulo 2. Tá valendo? Amém. Olha só, isso já ia ser ótimo para ele praticar em casa. Agora, você vai se lembrar disso se você começar a orar, começar a estudar a palavra. Se você não fizer nada, você vai esquecer. Você vai começar a viver do jeito que você sempre viveu. Na derrota, sem solução e achando que Deus não quer fazer. Certo? Porque quando nós não temos fé, nós estamos negando o poder de Deus. Estamos negando a palavra que ele já deu. Com a incredulidade. É complicado isso. Então, vejam só, capítulo 2, vamos ver versículo 1. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha, não pequeis. Nós já temos trazido muitos estudos baseados na palavra de que agora com a nova natureza, já lemos Romanos, estão lembrados, capítulo 6, etc. Bom, que nós não precisamos pecar mais, porque nós temos a natureza de Deus, temos todo o poder, potencial de Deus dentro do nosso espírito, para nós não pecarmos mais. Então, não vamos andar mais na carne. Temos que alimentar o nosso espírito, mortificar a nossa carne, para ela não nos dominar mais, não tem desculpa para o pecado. Certo? Então é por isso que ele está dizendo aqui, não pequeis mais, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Gente, propiciação, a salvação, a redenção. Ele é. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quer dizer, quem aceitar Jesus. Não é que o mundo inteiro está salvo. Ele trouxe para quem quiser. Tá? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, ele está dizendo aqui que, inclusive, o amor de Deus é aperfeiçoado se eu ponho palavra dentro de mim. É demais. Então, não dá para eu amar a Deus se eu não tenho a palavra dentro de mim. Por isso que eu tenho que ficar lendo, eu vou lendo, vou orando em línguas. A palavra que vai sendo implantada dentro de mim, ela é amor, ela é Deus. Ela vai agindo em mim para que eu ande neste amor. Para que eu não ande na alma mais. Porque o amor da alma é conveniente. Só ama se eu receber uma troca. Se eu não receber, eu não amo. O amor natural é esse, não é, gente? Ama até que dá certo. A hora que não dá, acabou, tchau para lá. Mas não é isso que ele está dizendo. Então, aí continuando. Nisto sabemos que estamos nele. Gente, nós só vamos ter certeza que estamos em Deus se nós guardarmos os mandamentos dele. Guardar os mandamentos ou a palavra, como ele diz aqui, gente, é andar em obediência. Porque se eu guardo a palavra, eu obedeço. Eu pratico, senão eu não estou com ele. Aí no 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou, tá certo? Então, se eu guardo os mandamentos, eu conheço Deus. Se eu não guardo, se eu não pratico, eu não conheço. Então existe muito engano, certo? Engano próprio. Por que não ler? Se começar a ler isso, vai começar a despertar. Espera aí, eu tenho que fazer isso. O Espírito Santo vai trazer esta palavra para mim. Eu vou começar a entender. Eu não conheço Deus de verdade porque eu não guardo os mandamentos dele. E os mandamentos de Deus são os da antiga aliança e os da nova aliança. Não tem separação. É para fazer tudo. Não vou entrar nesse assunto agora. Para mostrar mais claramente isso. Mas vem desde lá. Então, o que, que nós precisamos fazer aqui, desde o versículo 3, que ele começa a dizer para guardar os mandamentos? Nós precisamos permitir ao Espírito Santo que ele, como mestre, seja aquele que vai nos treinar e nos ensinar. Para quê, gente? Para crescer espiritualmente. Porque nós não podemos mais andar como nós chegamos aqui. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito nasceu, ele precisa crescer, certo? Então nós não podemos, porque era fácil, tudo vinha, caía, assim, sem eu fazer nada, eu não precisava crer, eu não precisava fazer nada, vinha com a fé das outras pessoas, não é mesmo? Mas chega uma hora que isso para, porque tem que crescer. Então fica naquela coisa, se der certo Deus, se não der, não deu, porque eu não tenho fé, eu não creio espiritualmente. Então quem está falhando sou eu, não é Deus e nem a igreja. Estão acompanhando? Então nós temos que deixar o Espírito Santo ser o nosso mestre para nos ensinar a crescer. Nós precisamos crescer. Porque quando eu cresço, eu já sei da minha responsabilidade. Eu já sei o que, que eu tenho que fazer. Como que eu vou usar essa autoridade, comandar a palavra para que a situação seja transformada? Não é demais? Então, isso tudo vem com o treino. Então, vamos ver João, Evangelho agora, 15. Olha aí. O negócio é que ninguém quer assumir responsabilidade com Deus. Sendo que ele nos comprou. A nossa vida não é esse trabalho aí de segunda a segunda, com aquele horário intenso. A nossa vida não é isso. Isso é uma vida de gente que não tem Deus. Levanta 1000 atividades até na hora que cai cansado na cama. No outro dia a mesma coisa. Isso é uma vida de gente que não tem Deus. Nós aceitamos Jesus, a nossa vida tem que estar estruturada nele. Para quê? Que ele morreu na cruz, para nós levarmos uma vida igual ímpio? Não pode. Tá? Então, se eu vou entendendo quem eu sou, eu tenho que buscar para ele agir na minha vida e para eu poder ainda servi-lo. Porque só serve a Deus mesmo quem tem humildade, senão não serve. Porque Jesus serviu ao Pai, como está escrito em Hebreus, porque ele foi humilde. Está valendo? Então, se eu não cresço espiritualmente, a minha alma ela não é humilde nem um pingo. Não tem alma humilde. A alma é arrogante, prepotente, exigente, vaidosa, mentirosa e todas as coisas ruins. Completamente oposta ao espírito. Então, por isso que nós temos que crescer espiritualmente para que os frutos apareçam. E nós já vimos em Gálatas quais são os frutos, né? Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E aí vai. Amém? Então veja, capítulo 15 de João, versículo 1. Ele diz: eu sou a videira, Jesus diz, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Tá vendo? Já está dando fruto, aqueles frutos lá de Gálatas. Mas espera, precisa limpar mais, para dar mais. Mas quais são os frutos, gente? É quando eu já começo a perceber a palavra fluindo através da minha vida. É fluir, não tem força. Porque o poder de Deus só vai acontecer aqui na Terra se fluir através de nós. Não cai do céu a troco de nada. Não tem como Deus fazer isso. Ele não faz isso. Este poder tem que fluir através de nós. E só vai fluir se tiver a área limpa, a alma. Toda aquela parte carnal tem que ser mortificada. Nós estamos estudando isso bastante, não? Amém. Certo? Então eu oro em línguas, eu estou mortificando. Está escrito que uma das maneiras de eu mortificar os desejos carnais é orar em línguas. A gente não é 15 minutos na igreja, 10. É uma vida de oração. Parece que isso não está precisando, porque afinal esse mundo tem muita coisa. Né? Então, para que levar essa vida? A mente acha isso natural. Uma vida bitolada, nós vamos prestar contas. É porque ninguém acredita no que a palavra de Deus diz. Porque não deixa o Espírito Santo ensinar. Então, acha que é bobagem eu me deter à palavra e buscar uma vida santa com Deus, para dar frutos. Ninguém se atina porque está na alma. A alma jamais vai falar para mim o que eu tenho que fazer para andar com Deus. Ela nunca vai falar. Ela vai me afastar de Deus e ter uma aparência religiosa sempre. Toda aparência e toda religião é contra Deus. É o pior diabo que tem no inferno. É o da religião, porque ele mata e leva para o inferno. Pessoas pensam que estão bem com Deus e não estão e vão para o inferno. Então é sério. Está valendo, gente? Mas para querer, isso vai da pessoa. Quem não quer, não quer. Deus já me mostrou, deu aquela visão. Um lago imenso com uma lama preta, bem funda e cheio de gente. E eu aqui na beirada. Uns desesperados dando a mão e eu tirando. E outros com a lama aqui. Só olhando. Nem se mexe. Deus não pode fazer nada para quem não quer. É assim que funciona. A pessoa não está nem aí com a sua vida eterna. Vai morrer e vai para o inferno. Isso não sou eu que digo, está escrito aqui. E Deus ainda me deu essa visão do que ele ia fazer no meu ministério. Com a minha vida, com o chamado. Que era para resgatar a onça. Certo? Então, ele diz agora no 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está vendo que a palavra é limpa? Gente, Jesus já falou aqui em João, no capítulo 12, vocês já estão sendo julgados pela palavra. Então eu leio a palavra, leio, estudo, eu já vou sabendo o que, que eu tenho que fazer, o que, que não, o que precisa ser podado, o que, que não está bom. O julgamento já está acontecendo e lá no dia não vai ter nenhuma surpresa. Vai ter muita surpresa para os que estão enganados. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Certo? Se a palavra não estiver dentro de mim, não é um fruto verdadeiro. É falso, mentiroso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estão lembrados lá de João o mandamento que nós temos que guardar? Certo? Então, é isso que vai fazendo a minha mente ser como a de Deus. E pedir o que quiser, ou seja, como eu já disse, o poder vai fluir para que as coisas aconteçam quando eu oro. Eu comando as bênçãos. Vocês têm que entender que é você que comanda. Você entende que a palavra comanda? Fica claro para você? Comanda? Você comanda. É assim que é. Você comanda. É ordem. O poder vem do céu, claro. O céu ouve, vem o poder. O inferno ouve e tem que obedecer o poder que vem de Deus. Se abaixar. Tem que se dobrar. Vocês estão acompanhando? E é isso que Jesus está colocando aqui. É assim que nós vamos ter a mente, os pensamentos de Deus. Que é assim que Deus lida, é assim que Deus faz. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, orar em línguas, para eu entender o que é o cristianismo. O cristianismo é isso. É exatamente isso. Por isso nós temos aqui a Bíblia, que está nos ensinando. Tá? Aí no 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos como exemplo, nós podemos dar dois exemplos aqui, desta palavra que Jesus está falando, de pessoas que deram frutos para Deus. Um deles é Abraão. Gente, ele foi tido como um amigo de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a tudo o que Deus falou para ele fazer. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que obedecer o que ele manda fazer, mas nem sei o que ele está mandando. Eu fazer, como é que eu vou obedecer? Então, eu tenho que começar. Uma das coisas que ele pode já estar falando é para começar uma vida de oração. Isso já é uma obediência. Então, ele já começa a abençoar. Certo? Para depois aparecerem os frutos. Mas, nós vimos a obediência tal de Abraão, não só de largar a família, largar a terra dele, ir para onde nem sabia, ouviu Deus, obedeceu, eu creio o bom de Deus, quer que eu vá. Não importa se seja aonde for. Mas Deus pede o filho dele para ele sacrificá-lo. Então, ele coloca o menino no altar e vai sacrificar e mais, como nós já estudamos no outro dia. Ele vai queimar o filho também, porque tinha que queimar a carne, não é? Do animal tinha que queimar quando era o sacrifício. Deus, eu quero que você sacrifique o meu filho. Por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que daquelas cinzas Deus ia ressuscitá-lo. Tal era assim, o contato dele com Deus, e a obediência e sabendo da fidelidade de Deus para ele. Porque se Deus fez uma coisa que ele jamais poderia fazer, dentre tantas que foi a vida dele, por que não ressuscitar o filho? Então ele foi com confiança, ele nunca duvidou de Deus. Por isso que ele foi justificado pela fé. Você entende? Então, gente, nós temos que crescer espiritualmente, porque quem não cresce não tem fé. A pessoa madura espiritual é a pessoa que anda na fé. Para eu ter fé, eu tenho que ler palavra, eu tenho que orar em língua. Eu não vou crer que Deus faz o que ele promete. Eu vou duvidar e vou chamá-lo de mentiroso, porque ele não fez o que eu precisava. Então, isso é um caso de obediência ao mandamento de Deus. A palavra. Estão acompanhando? Eu preciso ter a palavra dentro de mim para eu obedecer. Eu vou obedecer o que se eu nem sei? Eu nem tenho palavra. Eu nem leio Bíblia. Eu vou obedecer o quê? Um outro caso é Ananias, que nós acabamos de ver também. Ananias, vocês estão lembrados que era para ele orar para Paulo? Né? Vai lá na casa, lá tal. Você vai encontrar um homem lá que está cego. Você vê Paulo. O quê? Ele teve uma visão. Ele conversa com Deus na visão. Gente, foi muito difícil para ele fazer isso, porque o homem que matou milhares de cristãos. Então ele ia ser o próximo. Mas é. Você mandou, Deus. Então obedecer a Deus também é correr riscos. Só que Deus vai estar sempre junto. Porque daí a gente viu que essa obediência de Ananias, né, gente, fez o quê? Saulo virar Paulo, que escreveu dois textos da Bíblia. E mais, ele sofreu tanto, que nós temos aqui listado lá na carta aos Coríntios, segunda Coríntios, todos os sofrimentos dele, mas ele nunca duvidou de Deus. Sempre foi obediente até o fim. Então, o que vale é a obediência. Se esse Ananias não obedecesse, Deus não ia poder cumprir o plano dele. Não é demais? Então, veja, ele obedece o mandamento. Ele obedece a palavra. É isso que nós estamos lendo hoje. Vocês estão acompanhando? É isso que é obedecer e guardar os meus mandamentos. Foi o que Adão não fez. Vocês estão lembrados? Guarda. Deus não falou? Guarda. Guarda o quê? Guarda o que eu te falei. Guarda as minhas palavras. O que já é o jardim? É guardar a palavra. Ele não guardou. Ele caiu. Então, se nós guardamos a palavra, tem como Deus nos abençoar. Temos como pensar corretamente, igual Deus pensa, para que as coisas aconteçam. Não é automático. Às vezes acontece porque alguém ora conosco, dá certo. Aí foi ótimo, porque alguém orou, teve fé. Porque no caso da mulher aqui, ela não estava com fé em nada. Ela nem estava sabendo de nada. Jesus que comandou a cura ali naquela hora para ela. A gente já viu casos que a pessoa creu. Outros casos que ele mesmo orou porque ele quis e a pessoa foi sarada. Certo? Então é por aí. Nós temos que guardar esta palavra para que o poder flua. Porque se eu pensar como Deus, o poder vai fluir. Porque eu estou pensando como ele. Então é isso que vai acontecer. É isso em que eu penso. É assim que eu digo. Então, é isso que vai acontecer. Gente, é simples, mas tem que haver uma reversão. Tem que mudar o disco rígido. Então, tem que ir. É treino, é todo dia, que nós vamos crescendo. E isso vai adaptando. Nós vamos familiarizarmos com esse tipo de vida, estilo. Porque esse é um outro estilo de vida. É espiritual. Não é uma vida carnal do mundo, natural. É viver no sobrenatural, que nos dá segurança, equilíbrio, porque é Deus junto, gente. Tá? Mas ele passou para nós a autoridade dele. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar como que nós vamos pensar com Deus. Ele vai nos treinar. Por isso que eu fico lendo a Bíblia, orando em línguas, estudando. Posso usar os ensinos que trazemos aqui. Vai estudando mais, e vai falando a palavra, vai adorando a Deus. É assim que você tem que fazer para que as áreas da sua vida sejam mudadas. Você não pode deixar as coisas do jeito que estão. Porque se você deixar do jeito que está, vai haver perecimento. Porque não tem como receber de Deus se não for pela fé, se não for guardar os mandamentos. Mas você pode mudar toda a história da tua vida se você guardar os mandamentos. A palavra de Deus dentro de você. Valeu, querido? Amém. Então vamos orar em línguas. Comece com um pouco. Leia a Bíblia, ore em línguas. Presta atenção no que você está fazendo e Deus vai mudando a sua mente. Amém. Aos poucos, aos poucos. Amém. Valeu? Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, essa tarde, pela Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo vem nos ensinar com tanta simplicidade e clareza de como nós crescemos, como nós podemos mudar todo o rumo da nossa história. E eu creio, Senhor, que Você liberou a Sua graça, quebrando, destruindo as fortalezas das mentes, que tudo era difícil, que não pode, que não dá, que é impossível, mas Você disse que tudo é possível àquele que crê. Então eu creio, Senhor, que Você já está agindo nas mentes aqui, para que cada pessoa consiga entrar, Senhor, dentro desse pensamento que é Seu e ter as suas situações transformadas. E Te louvo por isso.